Mil grau de correria positiva, saliva viva, ideia certa, Vila Elza, Zona Norte, alerta. Meu lema é rimar pra não perder o equilíbrio. Em Deus alívio, signo estribo, resto estou vivo. E sei o quanto é importante ser importante por um instante. Na vida tudo passa, sou ameaça pra aquele que me olha e acha graça e me taxa como um marginal, mas não leva mal, pelo contrário, não pego o mesmo horário itinerário. Livre de rastreamento, grampo ou qualquer tipo de perseguição. 1, 2, 3, Sandrão em ação. Aceito VT, vale refeição. 1 quilo de arroz e de feijão. A qualquer instância uma refeição. Fome zero, sindicância, arma na mão. Não foi em vão a estratégia do governo. Indústria cultural, arranca o couro que sai os pelos. E assim sobrevivemos em meio à podridão. Coloque cadeados no portão. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Cubão em ação. Reivindicação levando a informação a quem precisa. Se tu não é da parada, não bota a camisa. Não fica na brisa e diz que tá bem louco. Não risca, não frisa, não rima e diz que tá rouco. Reclama do barulho, aí meu orgulho. É ele que me tira do sufoco, dela entulho. Fica com troco. Delivery diz que my name's White J. Street book, no fisk, no IAS G. Não exigi, nem fingi. Errei, admiti, aritmética, fugi, repeti. Na sequela da matéria refleti. Fisicamente senti, por não fingir fui demitido. Bem aguçado ouvido, ar comprimido, estouro os tímpanos. Peguei o pano mijado, joguei na cara do encarregado. Me arrependi, mas ele ofereceu palavras que ofendeu a classe do trabalhador. Que limpa a bosta do playboy pra sair do horror. I love you, je t'aime, amor. Inglês, francês, português, cifra milanês, chopin suí, arroz chinês, babauês no bolo inglês. Ficou feliz, meio com mágoa, mas com devoção. Old kid on the block em ação, it's clock na mão. Good morning sun, good night moon. E no meu mundo vou tendo a certeza de um novo amanhã. Comendo perereca e coxinha de rã, tomando chá de maçã, beijando a boca de hortelã. Blusão de lã, toca peruana, coração se pande, quem me ama. No chão de terra ou na calçada da fama. Alfabeta, gama, rimoterapia. Obrigado Deus por este dia. Obrigado Deus por este dia. God thank today, my name's White J. Top to them town. Top to them town.